BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa que resulta de uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira, no Conselho de Oliveira do Hospital. Neste programa falamos hoje com Andreia Fernandes, que integra a direção da Delegação Norte da BLC3. Olá, Andreia Fernandes, obrigada por se juntar à Rádio Rádio Boa Nova, bem-vindo ao nosso espaço BLC3 Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, obrigada eu pelo convite. É um gosto estar aqui. Andreia, pode falar-nos um pouco de si, portanto, quem é a Andreia, também um pouco da sua formação, portanto, já iniciámos com esta indicação de que a Andreia não está aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, portanto, está num outro espaço da BLC3. Em primeiro lugar, fale-nos um pouco de si, quem é a Andreia, de onde é e como é que foi e qual a sua formação. Bem, chamo-me Andreia Fernandes, como já referi, tenho 28 anos. Sou natural de Bragança, na região de Trás-os-Montes. O meu percurso académico, inicialmente tirei uma licenciatura em Umbas e Relações Empresariais pela Universidade de Trás-os-Montes, na altura, em Vila Real, e depois um mestrado em Ciências Económicas e Empresariais também pela mesma universidade. Muito bem. Andreia, e como é que foi esta ligação à BLC3? Portanto, geograficamente estamos muito distantes. Ainda se lembra da primeira vez que ouviu falar da BLC3? Sim, eu já tinha ouvido falar da BLC3 porque a BLC3 tem algumas ligações a Bragança, nomeadamente ao Ecoparque. E pronto, foi um bocadinho por aí e também porque na altura a BLC3 procurava uma pessoa na área de gestão e economia e portanto, de alguma forma, a Andreia respondeu a uma proposta que viu, não é? Com que se deparou. Portanto, e já está na BLC3 ou ligada à BLC3 desde quando? Desde outubro de 2019. Portanto, já desde outubro de 2019, e foi, disse-me que viu aquela proposta então relacionada com a gestão. É essa a função que desempenha atualmente? Sim, exatamente. Eu estou na delegação norte da BLC3, que é em Macedo de Cavaleiros, e neste momento estou com desempenho a função de gestora de projetos. E estou também envolvida na parte da gestão de projetos, nomeadamente um projeto que é o Transfer Empreende e outros como na área do turismo sustentável. Pode falar-nos um pouco acerca destes projetos, em que é que consiste, por exemplo, este projeto Transfer Empreende? Sim, o Transfer Empreende foi algum dos projetos que... pioneira, digamos assim, na BLC3 de Macedo de Cavaleiros. É um projeto que tem foco no empreendedorismo qualificado e criativo jovem e tem como principal objetivo a fixação de massa crítica na região, principalmente aqui na região norte. Portanto, de alguma forma também apela ao empreendedorismo, não é? E à atração de pessoas para essa Sim. região. Tem surtido bons efeitos este projeto? Tem havido jovens a aderir e, de facto, a fixarem-se na vossa região? Sim, é assim, o projeto ainda está a ser desenvolvido, não é? Mas sim, temos tido, no passado, tivemos bastante aderência. Atualmente ainda não, como estamos nesta fase atípica, o projeto está assim um bocadinho em stand-by, mas pronto, como disse, é uma aposta na fixação de pessoas aqui na região interior e estamos a trabalhar para que o projeto venha a dar frutos daqui em diante, quando pudermos voltar um bocado à nossa normalidade, não é? E privilegiam algum tipo de área em particular, área de atividade económica, ou não há barreiras no que isso respeita? Qualquer área é possível, não é? Qualquer área é possível neste projeto, se bem que a parte da ciência e tecnologia está um bocadinho mais... É mais o foco, não é? Exatamente, é mais o foco. Tratando-se então de um campo de tecnologia e inovação, claro. Exatamente. Portanto, a Andreia é também responsável por projetos na área do turismo sustentável. Têm surgido vários projetos nessa área. Qual é que é, como é que tem desenvolvido a sua atividade neste domínio? Sim, neste momento estamos a desenvolver um projeto também aqui na nossa zona. Ainda estamos muito numa fase inicial, também não posso divulgar assim muitos pormenores, mas penso que está a ser uma experiência muito, muito rica e tenho a certeza que também vai dar muitos frutos e que vai ser também uma mais-valia aqui para a nossa zona. E lá está, sempre com o foco de chamar pessoas para o interior, que está a ficar desertificada, não é? Porque as pessoas apostam mais nas zonas do litoral e pronto, e é essa um bocadinho a ideia da BLC3, é trazer os jovens para as zonas interiores e daí nós desenvolvermos estes projetos. Para que isso aconteça, muito bem. Andreia, é também a primeira vez que falamos aqui, assim, mais em particular da Delegação Norte, da BLC3. Portanto, estamos a conversar, mas de relembrar a quem apenas agora chegou à nossa companhia de que a Andreia está em Macedo de Cavaleiros, portanto, no espaço da BLC3 Delegação Norte. Pode falar-nos um pouco acerca desta delegação, até em termos de espaço físico? Não sei se conhece as instalações de Oliveira do Hospital, em Lagares da Beira. De que forma é possível comparar a vossa Delegação Norte às instalações, por exemplo, aqui? Só para termos ideia daquilo que estamos a falar. É possível comparar naquilo que nós temos como uma ideia no futuro, não é? Porque a BLC3 aí também começou muito pequenina e agora tem uma expansão incrível, não é? E é essa também um bocadinho a ideia que nós temos para Macedo de Cavaleiros. Neste momento estamos num edifício cedido pela Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, mas temos como objetivo fazer exatamente aquilo que fez o João, no caso, e a BLC3 em Oliveira do Hospital, e é para isso que estamos a trabalhar e acredito que vamos conseguir. A esta altura, quantas pessoas estão ligadas ou trabalham diretamente aí na Delegação Norte? Neste momento estou eu, depois temos a Susana, que está como diretora de investigação, e temos 5 pessoas, penso eu, a iniciar agora também um projeto ligado à parte agroalimentar. Portanto, investigadores, é certo, não é? Exatamente. Portanto, mas o objetivo é também criar laboratórios, portanto, espaços. Sim. Para procederem a investigações maiores também na Delegação Norte da BLC3. Andreia, imaginava-se ligada a uma estrutura desta dimensão, que é a BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, quando estudou, quando era ainda mais nova, e agora que está integrada neste projeto, imaginava-se anteriormente associada a um projeto desta natureza? Não. A minha formação, não é? Como é uma formação ligada à parte de gestão e de empresas, poderia eventualmente ir trabalhar para uma empresa de outro setor qualquer, não é? Digamos assim. Se bem que eu sempre estive ligada um bocadinho à área das ciências, e não esperava estar ligada à BLC3, mas uma vez que nos encontramos, estou muito, muito satisfeita por trabalhar na BLC3. É uma associação que preza muito os seus colaboradores, e isso para mim é muito importante, e quero, acima de tudo, poder fazer da Delegação Norte seguir as pisadas que temos na BLC3 de Oliveira do Hospital, e conseguir ter aqui uma delegação também com muito sucesso. Esperemos que sim, Andreia. Também costumamos questionar colegas seus da BLC3 o que é que costumam falar entre os amigos, os familiares, se de facto falam da BLC3. Se alguém agora nesta altura abordasse e lhe perguntasse algo sobre a BLC3, que opinião é que teria, o que é que poderia dizer de positivo acerca desta associação? Acho que é uma associação que, acima de tudo, contribui muito para a área da investigação, e penso que tudo aquilo que esteja ligado à investigação é sempre uma mais-valia em todos os aspectos. E poder ter uma associação em Portugal com esta dimensão e que contribui tanto para estudos que fazem diariamente, não é? Lá está, e para o desenvolvimento na área da investigação, eu acho que é sempre muito importante. Claro. Claro que sim. Portanto, e também se calhar podemos deixar esta mensagem aos jovens que possam ter alguma ideia de negócio, que queiram levar por diante algum sonho, podem dirigir-se, não é? À BLC3, quer em Oliveira do Hospital, quer na Delegação Norte, porque aí encontrarão o apoio e também serão encaminhados para levarem por diante esse objetivo. Exatamente, sim. Tem o site da BLC3, onde podem fazer a pesquisa, e também podem eventualmente enviar candidaturas para o nosso e-mail, no caso de terem preferência pela nossa região aqui do Norte. Temos um e-mail à disposição que posso até deixar aqui, que é norte@blc3.pt. E podem enviar as suas candidaturas, e nada como conversar. Como conversar. Claro que sim. Muito bem, Andreia, muito obrigada pela sua participação no nosso espaço BLC3 Ciência no Interior. Hoje, então, olhamos para a direção da Delegação Norte da BLC3, localizada em Macedo de Cavaleiros. Também saudações da Rádio Boa Nova e para vocês. Estamos geograficamente mais distantes. Certamente teremos mais vezes oportunidades para falar. Andreia, bom trabalho, muito sucesso na sua atividade. Obrigada igualmente. Terminamos assim este espaço BLC3, Ciência no Interior, com Andreia Fernandes, licenciada em Línguas e Relações Empresariais, com mestrado em Ciências Económicas e Empresariais, que desempenha a função de gestora de projetos, está também envolvida na gestão do projeto Transfer Empreende e outros projetos na área do turismo sustentável na BLC3. Andreia Fernandes, que integra a direção da Delegação Norte da BLC3. Ficamos então por aqui, até um próximo programa, Espaço BLC3 Ciência no Interior. BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3 Ciência no Interior.